Os destaques desta quarta-feira, 26 de junho. Imperador e Imperatriz do Japão participam de banquete oferecido por Rei Charles no Reino Unido. Coreia do Sul diz que lançamento de míssil balístico por Pyongyang teria falhado. Integrante da Força Aérea dos Estados Unidos é acusado de agredir sexualmente garota de Okinawa. Com vocês no noticiário, Monique Souza. O imperador Naruhito e a imperatriz Masako, do Japão, participaram na terça-feira à noite de um banquete no Palácio de Buckingham, como parte de visita oficial ao Reino Unido. O jantar foi oferecido pelo rei Charles e pela rainha Camila. O imperador Naruhito usou uma medalha da Ordem de Garter, ou Ordem da Jarreteira, a mais antiga e mais nobre ordem de cavalaria do Reino Unido. A honraria foi recebida pelo imperador japonês no almoço de boas-vindas mais cedo no mesmo dia. Cerca de 170 pessoas do Japão e do Reino Unido participaram do banquete. O rei Charles, inclusive, usou algumas frases em japonês ao fazer seu discurso de recepção. Ele disse: "Bem-vindo de volta ao Reino Unido. No âmago de nossa parceria está uma estreita amizade." O imperador Naruhito respondeu ao discurso do rei, dizendo que espera que a visita ao Reino Unido permita que a amizade que existe entre os dois países seja transmitida aos jovens e às crianças, para que eles a aprofundem ainda mais. Também acrescentou: "É meu sincero desejo que tanto o Japão quanto o Reino Unido, como amigos sem igual, continuem a fazer esforços incansáveis para uma verdadeira compreensão mútua por meio do intercâmbio do nosso povo, construindo assim um relacionamento duradouro, baseado em amizade, boa vontade e cooperação." Esta é a terceira vez que um imperador e uma imperatriz do Japão realizam uma visita de Estado ao Reino Unido. E militares da Coreia do Sul informaram que a Coreia do Norte testou sem sucesso um míssil balístico na madrugada desta quarta-feira e que estão analisando o lançamento. O Estado-Maior Conjunto afirma que o míssil foi lançado de uma área em Pyongyang ou arredores por volta das 5h30 da manhã, mas que o lançamento aparentemente falhou. O míssil teria sido disparado em direção ao Mar do Japão. De acordo com a agência de notícias Yonhap, uma fonte militar disse: "Pyongyang parece ter testado um míssil hipersônico, mas acredita-se que o teste tenha fracassado depois de o projétil ter voado cerca de 250 quilômetros. Esta é a primeira vez desde 30 de maio que a Coreia do Norte dispara um míssil balístico. O lançamento ocorre depois de Pyongyang ter avisado que tomaria contramedidas em resposta à chegada de um porta-aviões dos Estados Unidos a Busan. O USS Theodore Roosevelt fará parte do exercício trilateral Freedom Edge, realizado pela primeira vez entre Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul. O presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol inspecionou a embarcação na terça-feira, marco de 74 anos da eclosão da Guerra da Coreia. Dos estúdios em Tóquio, esta é a NHK World Japan. Uma grande passeata anti-Estados Unidos foi realizada na Coreia do Norte na terça-feira, marcando 74 anos após o início da Guerra da Coreia. Os participantes expressaram sua determinação a fortalecer as capacidades nucleares de Pyongyang. O jornal do Partido dos Trabalhadores, partido que governa a Coreia do Norte, Rondon Simun, informou na quarta-feira que mais de 100 mil pessoas, incluindo trabalhadores e estudantes, participaram da manifestação em um estádio na capital. Em seguida, os participantes marcharam com faixas que diziam: "Destruam os invasores americanos, os maiores inimigos do povo coreano." A Coreia do Norte deve realizar uma reunião plenária do Comitê Central do Governista Partido dos Trabalhadores esta semana. Tal reunião será a primeira do tipo a ser realizada em 6 meses. As atenções agora estão em como o líder Kim Jong-un deve abordar as relações de seu país com a Rússia. Na semana passada, Kim e o presidente russo Vladimir Putin assinaram um tratado que promete assistência militar mútua caso um dos países entre em estado de guerra. E veio à tona o caso de um integrante da Força Aérea dos Estados Unidos lotado na província de Okinawa, no sul do Japão, que foi indiciado em março por agredir sexualmente uma menina local menor de idade. A acusação diz que, em dezembro, Brennan Washington, de 25 anos, abordou a vítima em um parque na parte central da ilha principal de Okinawa e partiu com ela em um carro. Os dois não se conheciam. Brennan supostamente teria pedido que ambos fossem juntos à sua casa para cozinharem e assistirem a filmes, e ele então a teria agredido sexualmente. A polícia local iniciou uma investigação após receber uma denúncia pelo lado da vítima e enviou documentos sobre o suspeito à promotoria distrital de Naha em 11 de março. Os promotores indiciaram o militar em 27 de março. Nem a promotoria nem a polícia divulgaram se o suspeito admitiu as alegações. O julgamento está marcado para começar em 12 de julho. O governador de Okinawa, Tamaki Deni, disse a repórteres na terça-feira que o incidente, que teve como alvo uma menor, provocou uma agitação significativa entre a população local, que é forçada a morar perto de bases dos Estados Unidos. Ele expressou intenção de fazer uma queixa oficial em breve às forças dos Estados Unidos e a organizações relevantes. Tamaki disse que foi informado na terça-feira pelo escritório de representação em Okinawa do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão que o vice-ministro Okano Masataka já havia apresentado um protesto ao embaixador dos Estados Unidos no Japão em 27 de março, dia em que o suspeito foi indiciado e pedido por disciplinamento mais rígido. O governador expressou descontentamento com a lentidão na comunicação, dizendo que é algo que prejudica consideravelmente a confiança mútua. E os destaques de hoje foram: Imperador e Imperatriz do Japão participam de banquete oferecido por Rei Charles no Reino Unido. Coreia do Sul diz que lançamento de míssil balístico por Pyongyang teria falhado. Integrante da Força Aérea dos Estados Unidos é acusado de agredir sexualmente garota de Okinawa. E termina aqui o noticiário em português da NHK World Japan. Notícias atualizadas também no Facebook. Muito obrigada pela audiência.